começando mais um Novinho Novidades Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Júlio Vida. Esse cara sou eu. É o Rodrigo de Fritas. Olá, jovens. Bruno Carvalho. Ué. Tudo bem? Pagando pato. Vamos lá? Vamos falar sobre Final Fantasy VII Rebirth. Que estamos jogando. No caso, eu, Felipe e Evandrilson de Fritas. Olá, estamos aí por pouco tempo. Aproveita enquanto tem. O Bruno. Tá jogando, Bruno? No BRKS Edu? Não estou jogando. Não estou jogando. Jogando no BRKS Edu é foda. Por quê? Não estou jogando de maneira alguma. Jogando no... Porra, aquele outro menino lá com o meu nome? Zangado. Zangado. Não. Primeira meia hora. Não acredito. Personagens negros no jogo. Ele ia falar mal do Barret, você sabe, né? Se ele fizer a primeira meia hora. Não gostei. É. Como é que é o Vinicim fala? Lacração, fazendo... meu. Representatividade já, no já jogo. Já não curti. Já não curti, meu. Já não curti. Vai tomar bom pra caralho. Olha só, hein. Cara, foram... Quanto tempo depois, hein? É, 4 anos. Quatro anos. Janeiro? Janeiro de 2020? Ou fevereiro, não lembro agora. Porque teve um adiamento, né? Por causa da pandemia. É. Teve tipo uma semana. Acho que foi março, na real. Sei lá. Mas é. Foi basicamente 4 anos, assim. Cara, eu lembro do primeiro Final Fantasy. A gente até já fez podcast e tudo, né? Sobre ele. E eu joguei muito na pandemia do Final Fantasy. Foi um desses jogos que eu lembro do período pandêmico ali. A gente em casa, trancado e jogando Final Fantasy para cacete. E aí jogar 4 anos depois, né? Que loucura, parece... Eu não vou dizer que parece que foi um dia desse, porque não foi um dia desse, mas... Eu joguei a DLC depois, né? Quando veio pro PlayStation 5 e pro PC. Eu não joguei a DLC da Yuffie. Será que eu preciso jogar, Felipe? Eu joguei, hein? É legal porque... E não é muito longa, né? Eu teria jogado antes já de começar, porque agora que você começou, você não vai querer voltar. Dá o quê? Umas 5 horinhas? É, umas 5 horas. Porra, você não acha isso muito longo não, porra, DLC? Ah, eu achei de boa até. Eu gostei, mas porque ela é uma personagem muito boa, e eu não sei se isso fez diferença pra mim, porque eu joguei já quando ele saiu até na Plus, eu acho, né? Uma época aí. Foi. E eu joguei foi nessa época, 2022, talvez. E essa dinâmica do combate foi um negócio que eu meio que não perdi, assim, sabe? Eu voltei pra esse aqui já com aquela noção daquele ritmo de combate, né? Que o remake trouxe em 2020. Então eu entendo essa sensação, Juras, de parecer que não passou muito tempo, porque é familiar, né? O esquema do combate, apesar de ter poucas mudanças, poucas coisas novas pra aprender, assim, a dinâmica é muito parecida ainda, né, com o que já era de 2020. Inclusive visualmente, né, visualmente tá muito parecido com o anterior. É bem mais bonito, né, acho que na nossa cabeça tá não parece. Não, assim, né? Considerando que um é de PS4 e outro é de PS5, né, dá pra entender. Mas eu vou dizer o seguinte, por mais que o Final Fantasy VII Remake estivesse muito presente na minha cabeça... Eu ainda fiquei com vontade de rejogá-lo, porque eu troquei de conta, né? Eu joguei na minha versão, na minha conta americana, e agora eu tenho uma conta brasileira. E eu tô fazendo tudo, né, nela agora. Eu esqueci que eu tenho conta americana. Perdi lá as coisas, então não quero nem mais ter acesso, não. E aí eu não peguei os itens, né, de quem jogou o remake. Você pega alguns itens pro... É besteira. Pro outro, né, pro Reba. Só bobagem, acho que é besteira. Não é nada demais. Mas eu queria jogar... Pra lembrar mais da história. E aí, o começo do Rebirth, nas opções, tem assim, lembre o que aconteceu até ele aqui, tem, né? Tem um recap. Maravilhoso. Muito o recap, bem feito, hein? Né? Putz grila, mano. Que coisa legal o recap, narrado pelo Sephiroth, inclusive. e aí eu lembrei de tudo do Final Fantasy VII Remake. Entrei já pronto pra esse novo. E vou dizer que eu tô com... pouco mais de 8 horas, quase 9 horas de jogo. Você tá em qual capítulo? Você sabe falar? Eu tô no terceiro capítulo. Que é meio que o começo do jogo mesmo, assim, é a partir daí. Porque o primeiro capítulo é o flashback, né? Behind. Basicamente, né? E aí você tem o segundo capítulo que é o começo da aventura no presente, né? É, eu tô nesse comecinho aí. Eu peguei o primeiro deck lá do jogo de cartas. Que é muito legal o Queen's Blood. Acabei de pegar, cara. Parece bom, Queen's hein? Blood, hein, Bruno? Melhor jogo de carta da história dos videogames, hein? Quando você começa o jogo ali e você pega essa... Você tem a oportunidade de jogar pela primeira vez, eu confesso que eu ignorei completamente, porque eu não gosto dessas paradas geralmente, assim. É difícil eu ficar preso nesses joguinhos, assim. Só que tem um momento da história que você não é obrigado a jogar, porque você pode desistir do torneio lá, mas ele te bota como parte da história jogar o Queen's Blood. E na hora que meio que me obrigou a jogar, cara, eu adorei, assim, porque ele... É que ele não é chato, né? A maioria ele é muito rápido. De cartas, eles são chatos. Ele é bem chatos, dinâmico, né? É muito rápido. Isso aqui é bem legal. E o elemento dele é... Ele é quase normalmente um jogo de puzzle, assim. Eu nem necessaria aprender a jogar, Felipe. E esse aí foi tão fácil que eu falei, porra, manda mais. Pois é, cara, eu gostei demais, assim. Depois eu passei a jogar sempre que tinha oportunidade. Dá pra você, inclusive, fazer fast travel entre as áreas, assim, né? Pra você voltar pra lugares e tal. E eu passei a jogar, assim, com frequência no lugar, porque eu gostei demais, assim. E é engraçado, que é um negócio que eu tinha ignorado, e na hora que o jogo me apresentou de uma forma, como eu falei, dentro da história, eu acabei gostando e, pô, adorei, assim. É um jogo bem, bem divertido. Eu vou dizer que, em termos de narrativa, esse começo ele pode parecer um pouco arrastado, mas como eu amo o universo ali de Final Fantasy, eu tava embarcado total na história, né? Porque ele pega pra contar um flashback, né? Eles... Já é posterior, né? É tipo uma sequência direta, né? Do primeiro jogo. E aí eles estão já numa estalagem e o Cloud começa a contar o que foi que aconteceu, né? 5 anos antes, isso, né? Na cidade natal dele e aquela cena clássica do Sephiroth que coloca fogo em tudo, isso, né? E Nibelheim. Eu gostei... Sabe uma coisa que eu gostei? Eu gostei muito do Sephiroth, da profundidade em cima dele. Pô, ele é um personagem muito bom ali dentro desse flashback, né? Apelão! A parte de jogar com ele é da hora? É, da hora. É. Porra, a jogabilidade muito foda. Não sei se seria inclusive, a gente tá dando spoiler do que a gente jogou aqui, porque é difícil não fazer, né? Mas... Ah, mas eu comecei. Ok, é, né? É, mas é o que é, só, não vai, né, ter como a gente falar muito sem falar disso. E eu achei legal que você vai lá ver as magias dele, estão todas as matérias e tudo no máximo. Tudo no máximo, né? Tudo no máximo. Apelão no máximo, literalmente, né? Uma coisa que eu acho que tá mais interessante nesse jogo, isso já tendo jogado pouco mais de 30 horas, eu tô no capítulo 7, que é mais ou menos a metade do jogo, eu acho, pelo que eu entendi. As interações do personagem estão ainda melhores, assim. Já eram boas no 7, né? Mas, cara, é um negócio de uma vibe muito realmente de Final Fantasy e dos RPGs daquela época, aquelas interações mais leves, só que tem uma parada bem de coração, assim, né? A gente tá acostumado hoje em dia, muitas vezes, o videogame tentar emular muito o que a gente vê de diálogo, que é o que tem em filmes e séries, o que é beleza, é a direção natural, assim, né? Sim. Mas alguns deles acabam perdendo uma coisa de identidade, acabam perdendo um charme desse lado mais leve do videogame. E eu acho que aqui tem um balanço bom demais em ser essas relações mais leves, muito humor, né? Coisas às vezes exageradas. Só que passa como algo muito genuíno desses personagens, né? É difícil não ficar realmente, sabe, encantado realmente com as interações e com os personagens, porque é muito legal, assim. E agora ele tem um sisteminha de amizade, né? Isso, que você pode escolher o que falar e fazer coisas juntos e aumentar ou diminuir a relação da afinidade entre os personagens, né? E assim, e o Sephiroth, por exemplo, pô, ele é fantástico nesse começo, assim. É. E mais pra frente, quando a Yuffie entra no seu time também, ela é muito boa também, assim, ela é muito engraçada. E eu tô gostando demais. Uma das coisas que eu mais tô gostando, de fato, são essas interações, assim, esses momentos que às vezes de conversa só dos dois, igual o Ivan falou, tem momentos na história que também você tem momentos de conversa só entre os dois personagens, que é um negócio que fica um pouco mais profundo e tal. Eu tô gostando muito do cast do jogo, assim, dos personagens, né? Eu tô gostando, sabe de quê? Tem uma coisa legal que é eu tô achando a Eris, no caso, né? Ela é mais enjoadinha, assim, sabe? Enjoentinha. É, eu joguei poucaço, como eu falei, tô bem nesse começo aí, 3 horas e meia. Eu já achei foda a interação dela com a Tifa várias vezes, cara. Sim, com a Tifa é maneiro. Eu não peguei muito essa vibe do Johnny. Porque ela é muito boa demais, sabe? Ela é muito boazinha demais. E aí, a Tifa, cara... A Tifa, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. A personalidade dela... Então, tipo, o arquétipo da Eris é mais assim... A camponesa simples, de bom coração. Isso. Mais ingênua, inocente e tal. A Tifa, cara, foi pras ruas batendo a cara de vagabundo, tá ligado? Ela é muito foda, a Tifa, tá maluco. Só que na interação das duas que eu achei legal é isso. Elas estão com isso. Tá meio amiguinha, tá ligado? Tipo, deixa esses caras aí, vamos ali. Teve umas duas ceninhas que eu achei isso. Mas há um triângulo amoroso aí, né? Há um triângulo amoroso, né? Nesse rolê. Eu acho que a Square tá fazendo brincadeira com o jovem de shippar as duas, isso sim, viu? Você que tá mais pra frente do jogo, Felipe. Você não sentiu isso, não? Não, até que não. Porque a internet shippa as duas, você tá ligado, né? Sim. É porque tem um momento lá que você chega numa cidade, não sei se tu já chegou, Evandro, que... A Eris sai pra um date, né? Com, o Cloud. Não é um date, né? É uma saidinha pra ir numa, na torre de um relógio, etc. É, foi eu comecei essa missão, mas eu não subi na torre do relógio. E aí, quando você vai pro esgoto, eles perguntam assim: onde é que você estava? Não sei o quê. Aí eles falam assim: a gente estava num date. E aí agarra o braço dele e ativa. Um encontro? Meu, assim, meio chocada e meio com ciúme, assim, sabe? Então, acho que é um triângulo amoroso que estão criando aí, né? Mas, sim, mas é, isso é... Até no original tinha essa vibe também, né? É porque sim. Agora, como tá muito mais realista, né? A não, coisa, é que você no original era mais a cabeça do fã criando essa... Exato, essa por isso que eu tô falando. Eu acho que ele... Era só através dos diálogos, né, Bruno? Que a gente tinha e as expressões pulando, sei lá, do personagem. Como no jogo eles estão evoluindo os personagens nesse novo remake e tal, e na continuação... Eu acho que eles estão aproveitando essa brincadeira que tem na cabeça dos fãs, como o Bruno falou, e tentando jogar umas brincadeirinhas também. E tem uns momentos, assim, só de... É, como eu falei, de conversa só entre os dois, tem muitos entre só o Cloud e a Tifa e tal, e aí você escolhe o que falar e tal, tem tudo isso. É. Então, assim, é... Essas coisas acontecem, sim, assim, com certeza eles estão dando essa brincada, né? Agora, o que eu amei é quando você sai da cidadezinha lá e aí vai pro mundo aberto. Aí eu... Cara, é a minha glória. Ali foi minha glória. É que é uma diferença. Caraca, que eles trouxeram pra cá, que eles pegaram o mapa... Abriram mesmo, não é só um lugar pra você andar e às vezes ter batalhas randômicas, né? Tem muitas missões, algumas coisas grandes, tem tipos de quests, tem coisas pra você liberar. Por exemplo, você pode usar o Chocobo em cada região dessas do mundo aberto, mas... Cada uma das regiões, às vezes, você tem que fazer alguma coisa pra poder liberar os chocobos. Você tem uma missão específica, assim. Então, tem vários desse tipo de atividades que você pode fazer no mundo aberto. Descobrir coisas de itens, achar matérias novas, fazer... É. Tem aquele personagem que vem do primeiro jogo, que é o Chadley, que ele faz lá os upgrades das matérias. E é meio que ele que é responsável por várias dessas atividades do mundo aberto, que vai aumentando esses níveis de pesquisa dele e tal. É. Com as torres, né? É, e aí tem coisas, por exemplo... Tem um tipo de negócio de matéria lá que você descobre, que é tipo um... É tipo umas fontes, assim, são lugares super bonitos, assim, que é de concentração de matéria, né? De live stream e tal. E aí você tem que fazer umas sequências, assim, de tipo de memória, né? Pra você lembrar e tal. Uhum. E é da hora que, pra você identificar esses lugares, tem tipo um pássaro que fica passando. E aí você segue ele. Se você seguir ele, ele leva até esse lugar que é escondido. Né? É tipo uma fênix, é. Só que menor, assim, né? E você seguindo ela te leva até esses lugares. Aí tem os chocobinhos, os mini chocobo, os filhotes de chocobo, que se você for atrás deles, eles te levam até o ponto de chocobo. Então tem essas coisas que são legais de você navegar no mundo aberto, né? O chocobo em si, ele tá muito desenvolvido, porque ele pode rastrear coisas, né? Ele pode desenterrar coisas que estão no chão. Ele, cara, tá bem legal andar com o chocobo, hein? Só que eu fiz uma coisa, né, que é tipo, eu saí lá de Calm, né, Calm Town, e aí fui explorar as coisas, tipo, não fui pra missão principal logo de cara, e aí eu fui abrindo o mapa, abrindo, e um monte de coisa assim, caraca, tem uma torre aqui que não tem utilidade, tem uma casa que não tem utilidade nenhuma, tá, a porta tá fechada, e aí eu fui abrindo as coisas, caraca, tá tudo fechado, que porra é essa, né, estranho isso aqui. Aí, tipo, eu fui pra missão principal, e aí a missão principal, ele diz assim, ó, tem várias coisas pra você fazer. Que é exatamente ir nesses lugares. Clássico caso de jogou o jogo errado. É, porque pra você ativar, por exemplo, as torres, é com esse menino do Chadley. E você encontra ele na primeira parada do Chocobo, né? Que você encontra também. É. Então, você tem que ter ido lá primeiro pra ele meio que te informar sobre essas coisas. Eu fui no rancho lá de Chocobo pra fazer o treinamento e ele tava fechado. Porque eu tinha que ir primeiro na missão principal pra abrir o... Isso, é. Você tinha que ir lá no pântano primeiro, ver que não dava pra atravessar. E aí, ir lá... Eu nem atravessei o pântano ainda, tá, Felipe? E já vi uma coisa ali que me remeteu totalmente ao Final Fantasy VII clássico, que é você andando naquele pântano e tem a cobra gigante, né? Que você pega aquela magia beta. É, obviamente, tu já deve ter passado por aí. Mas ficou na minha memória que eu vou enfrentá-la em algum momento, assim, sabe? Essa cobra. Eu vou, né? Eu vou enfrentar, né? Sim. Eu não fiz tanta coisa do mundo aberto, assim... Eu abri mais essas torres, eu não fiz muito das algumas ou outra missão de sidequest, assim, eu fiz mais até na região lá do Costa del Sol, tá ligado? Que eu achei mais... Que era tipo muito minigame, que é uma coisa que esse jogo tem demais, cara. A gente falou do Queen's Blood aí, mas tem muito minigame diferente. No Costa del Sol deve ter uns 4, 5 diferentes, assim. E eu tô curtindo demais, assim, esses minigames e, por exemplo, vários que são... introduzidos no meio da história que você tem que fazer. Tem muitas sequências, assim, de gameplay única, sabe? Uhum. Que eles botam, assim... Que é uma sequência, que eu falei, de, às vezes de memória, sequência de ritmo. Que são meio que essas set pieces mais elaboradas, assim, com gameplay diferente. E tem muita variedade desses gameplays no meio, sabe? Isso que eu tô gostando muito, cara, porque... Tem muita opção de formato de gameplay dentro desse jogo. Não é só a batalha, sabe? Não é só aquele combate que é bom pra caramba, inclusive, né? Desde o remake já é muito bom. Agora, por exemplo, eles adicionaram algumas coisas que nem aqueles ataques de sinergia, né? Que você tem entre os personagens. Inclusive, você desbloqueia uma árvore de ataques de sinergia, que é uma das opções de escolha que você pode fazer de habilidades, assim. O próprio Cloud, agora, ele tem um ataque meio à distância. Ele meio que joga uma parada de vento, assim, com qualquer arma que ele tiver, qualquer espada que ele tiver, que é pra, tipo, pô, ele é um personagem que não tem nenhum ataque de longe, né? Mas às vezes tem chefe que tá sempre voando, então... E o Cloud, chegando a alguns momentos específicos da história, você vai estar sempre com ele, assim, basicamente, né? A não ser quando, por exemplo, tem momentos da história que ela designa times diferentes, né? Por exemplo, tem momentos que você joga só com o Barret e o Red. Eu tava jogando agora um momento que você joga, o seu time é fechado, a Yuffie, o Barret e a Tifa, né? Então tem momentos que ele meio que... Por causa da história, ele tira uns personagens de cena e você é obrigado a jogar com grupos diferentes. Que é legal, né? Que é pra você conhecer todo mundo também, né? Porque é uma coisa que rolava também, né? Então, assim, eu tô gostando demais dessa variedade que o jogo tá dando de gameplay. Seja porque no combate, às vezes, você tem que mudar de personagens. Sim. Mas principalmente porque ele cria muitas situações diferentes de gameplay, sabe? A única coisa que me incomodou no gameplay até agora é sempre que tem um puzzle de você passar por algum lugar. Você tem que abrir uma porta, você tem que puxar um negócio, É muito devagar, eu não entendo qual que é essa fixação deles, assim. Quando você puxa, sei lá, uma máquina que vai sugar a energia máquina. Isso, no começo tem esse negócio. Pô, é muito devagar. E aí tem tipo assim... Ah, você tem que ir com tal outro personagem, abrir uma alavanca pra porta, abrir com todos os personagens. Cara, isso é brincadeira. Você tem que segurar o triângulo uns... Entre, sei lá, 5 e 10 segundos pra ele fazer o movimento de dar... Falei, mano, tinha que ser imediato. Essa porra apertou, abriu, assim, não faz sentido nenhum, assim. Tem uma hora lá que você tem que... Os dois personagens apertar um botão ao mesmo tempo. E a mesma coisa, você tem que ficar segurando uns 10 segundos. Falei, mano, por que essa lerdeza toda, sabe? Pra poder fazer um negócio que é bobo, assim. Principalmente um jogo que no resto do tempo ele é veloz. Você tá você tá andando no mundo aberto, você tá ou correndo ou nas costas do Chocobo correndo. O combate é um bagulho frenético, maluco. Aí na hora que você vai abrir uma porta, parece que eu tô jogando, sei lá, um Adventure dos anos 90, assim. De tão devagar que é essa coisa. É muito estranho esse bagulho, assim. Cara, eu vou dizer que eu tô me divertindo muito também. A trilha sonora tá maravilhosa. Maravilhosa. De música diferente. Impressionante. As variações da música de combate, variação de música do mundo aberto. Variações das músicas dos personagens, quando tá em cutscenes com eles, assim. Se é uma cutscene mais triste ou mais alegre, eles dão as variâncias que a música acompanha esse sentimento também. O Red é espetacular também, né? É bom o Red, hein? Adoro o personagem. Talvez no combate, eu acho que ele é o personagem que eu acho mais sem graça, assim, até agora. Acho que é eles e a Aerith, né? A Aerith é boa ainda por ser tudo de distância, né? Tem muita magia e tal. Ele é, sei lá, né? Ele é de um tipo de gameplay que eu não gosto tanto. Até o Barret é um pouco disso também, que é tem um pouco essa parada de ser defensivo, às vezes. E eu não uso muito essa característica em jogo nenhum. Eu sou do ataque, geralmente. Então, eu não ligo muito. Mas, por exemplo, é porque também agora a Yuffie entrou no meu time e, assim, ela é muito roubada, muito boa, e então... Eu gosto, tipo assim, pra mim, se pudesse ser, ia ser ela, Cloud e Tifa sempre, porque pra mim são os mais divertidos de jogar, assim. Em breve estarei com ela aí. Cara, vou dizer que o jogo, ele era tudo que eu esperava mesmo, assim, sabe? Eu tô realmente bem feliz. Eu adoro Final Fantasy VII, adoro a história, adoro a complexidade, adoro o quanto eles estão deixando... As coisas mais palpáveis, sabe? A história, você consegue ter empatia pelos personagens. Vilão não é, eu sou vilão, eu sou mal, hahaha, sabe? Existe justificativa para as ações dos vilões, assim. Realmente eu tô bem satisfeito e eu acho que foi uma decisão muito boa você separar em três jogos diferentes, né? Já que vão ser três jogos mesmo. Porque você dá tempo de desenvolver as paradas. Tem um negócio do RPG mesmo, né? Pra você explorar as coisas. É foda, ele tem essa... Ele carrega muito essa vibe do RPG do... É óbvio, né? Ele é um remake de um jogo que era isso também. Mas às vezes poderia muito bem num remake desvirtuar essa identidade, né? Mas ele não perde essa parada do RPG... Principalmente dos Final Fantasy de Play 1, que tinha muito dessa coisa da exploração, dessa jornada, né? Você sentir que os caras estão fazendo uma jornada. E esse balanço entre drama e humor, cara. O jogo é muito engraçado em vários momentos, assim. Isso é uma coisa presente no original também, né? É, só que você só pegava só pelo texto e tal, né? Agora é muito mais elaborado, várias piadas visuais e tal, muito, muito melhor desenvolvido esse tipo de coisa, né? Tô curtindo. Provavelmente vai ser um podcast que a gente vai comentar mais sobre ele. Ah, a gente tem que fazer, mesmo se por algum acaso ele, sim, não ficar num top 3, a gente tem que com fazer. Com certeza faremos. Pra seguir a nossa linha ali, né? E porque tem muita coisa legal pra discutir, assim, de momentos, né? E de fazer paralelos com o original, de, sim, coisas novas, sabe? Com certeza a gente vai ter que fazer em algum momento aí um podcast. Não sei quando, né? Pode ser que seja bem pro final do ano ou não, sei lá, mas a gente com certeza tem que fazer, cara. É, a gente tá... Tem três jogando aqui, né? Pelo menos, né? Eu, tu e o Evandro, né? Não sei em que momento o Bruno vai jogar, se é que vai jogar, mas... Quando eu comprar o Play 5 pra jogar o GTA... Tá na hora, né, Bruno? Tá na hora já? Tá na hora. Vamos anunciar o Play 5 Pro, seu vídeo vai estar datado já. Eu tenho um pensamento aqui que eu acho que o Bruno já comprou esse PS. Não. Você sabe que tem uma galera com essa teoria aí, né? É. Eles falaram que, não sei, que foi em algum programa que eu deixei deslizar que, na verdade, eu tinha comprado, eu só não queria contar. Algum comentário que eu fiz, eu não sei exatamente. Mas se vocês são parte dessa teoria da galera do chapéu de alumínio, postem aí o que faz vocês acreditarem que eu já tenho um Play 5 e não quero falar. O meme. Só pra manter a piada, então. Exato. Pega aí, mano. Pega esse bicho aí, Bruno, pra gente poder jogar os jogos aí, mano, e a gente poder falar. Eu vou pegar um Play 5 só pra jogar o Final Fantasy VII. Não, você sabe que não é só pra isso, né? Já falei, meu compromisso é GTA 6. No dia do lançamento, eu pego um Play 5 Pro. No dia. Lançou o GTA 6, eu tô com um Play 5 Pro na mão. Capaz de ter um bundle ainda. Exatamente. Se a Sony foi esperta. É lógico, né? Vai pagar o que tiver que pagar pra Rockstar, pra esse bando existir. Tudo bem. Falamos aí sobre Final Fantasy VII Rebuff. Inclusive, gostei do nome, hein? Gostou do Rebuff, o nome? Muito bom. Muito bom nome. Porque é a proposta do jogo, né? Sim, se você tá esperando que vai seguir o beabá do jogo original. E, tipo, é perfeito exatamente por causa do final do jogo que veio antes, né? Do remake, né? Exato. Deixa eu lembrar só de uma coisa, que é uma coisa do jogo anterior, né, Felipe? O Zack, aquele momento que aparece o Zack carregando o Cloud, é em qual timeline aqui dali? É os 5 anos antes? É o que acontece lá em Nibelheim, que ele desmaia e some por 5 anos? Não, porque ele vai... Eu acho que não tá tão claro ainda. Eu não sei mesmo, assim. E eu não sou, por exemplo, eu nunca joguei o Crisis Core... Então, em teoria, eu não joguei esse jogo, mas em teoria esse evento é parte dos eventos do Crisis Core. Em teoria, eu não sei no contexto do jogo. Eu sei, mas onde, em qual timeline se encaixa no Final Fantasy VII ali, do Cloud, especificamente? Onde, é num período de treinamento dele que ele ainda era soldier? Acho que isso vai se revelar durante o jogo aqui, entendeu? Acho que não tá explicado aqui dentro ainda. Que nem eu falei, eu não tenho conhecimento da lore do Final Fantasy VII fora... O original ali e essas coisas, né? É que o Zack e o Cloud são soldiers, né? Isso. Eles são soldiers. Mas, por exemplo, eu não sei se eu falo isso porque é spoiler, né? Ele não resgata só o Cloud, né? Sim, ele resgata. Então não é no passado, óbvio, né? Porque... Eu até tive dificuldade de entender em que momento foi aquilo ali também, sabe? Então, pra mim parece, na verdade, é depois do que acontece no primeiro jogo, né? No final de Midgar ali? É, pelo que eu entendi, dali, naquele momento foi o que eu entendi ali, né? Mas, assim, inclusive, esses flashbacks, eles continuam, sacou? Durante o jogo. Ah. Desses momentos. Então, é por isso que eu acho que ele tá se revelando exatamente onde encaixa. Pode ser que seja óbvio pra muita gente que jogou o Crisis Core, ou que esteja prestando mais atenção no remake aqui do que eu, assim. Mas pelo que eu entendi, é nessa linha daqui que nós estamos jogando, só um outro momento, né? Mas não é um momento do passado, não. É do passado, assim, do passado distante, como você falou, 5 anos antes. Porque tem uma outra personagem ali que é do presente também, né? Que tá ali. Sim, exatamente. Sendo resgatada por ele. Então não pode ser do passado, 5 anos antes, porque ela não tava na vida do Cloud naquele momento. Mas é porque, momento, em tese, no final do primeiro, do remake ali, eles conseguem escapar, isso aí. Não tem toda aquela cena lá da... Dos helicópteros e etc, sabe? Pois assim, a não ser que seja uma linha alternativa também, né? É isso, pois que, é. Acho que isso que me pode pareceu. Estar se explicando, assim. Eu falei, pode ser que, tipo, pra galera que é muito mais antenada nesse sentido, na lore, seja óbvio, né? Sim. Pra mim, tá... O que parece, pelo menos aqui, é uma informação que eles vão revelar ao longo do jogo, exatamente porque esses flashbacks continuam, né? Vamos perguntar no nosso grupo. A gente tem um grupo de Final Fantasy VII aí, Rebuff. Boa. E aí a gente vai tirar a dúvida com a turma aí, nossos patrões aí. Se você não entrou no grupo ainda, manda mensagem aí lá no Telegram, né, do 99 Vidas, e fala assim, eu quero entrar no grupo de Final Fantasy VII Rebuff aí. E aí a turma vai colocar você lá. Show! É isso? Fechamos. Eu sou Júlio de Filho. Eu sou Felipe Mesquita. Eu sou Evandro de Freitas. E eu sou Bruno Carvalho. E esse foi o 99 Vidas Bônus. Encontramos na próxima. Tchau!